Caramba Cast está começando, nosso segundo querido amado Caramba Cast, isso mesmo. Valeu galera aí que escutou nosso programa passado aí falando sobre 2012 aí, tipo, demos umas dicas pra vocês legal aí. Falei, não, você vai fazer isso em 2012, né? Com certeza é isso mesmo. E é isso daí, vamos falar hoje de um assunto muito bacana, beleza? Vamos falar hoje sobre datas comemorativas, beleza? Vamos falar sobre Natal, 1º de abril, ano novo. Vamos falar de tudo um pouco, beleza? E é isso aí. Vamos lá, começar a falar, falando assim, um verdadeiro significado disso tudo. As pessoas, feriado, data comemorativa, né? E as pessoas esquecem realmente o significado daquele dia e gasta seu dinheiro com presentes. Sim, isso já virou costume já, né? Você gasta seu dinheiro com presentes e esquece daquele do que foda-se o feriado, né? Por exemplo, sei lá, aí tem a data da Páscoa. O que tem a ver o ovo com a Páscoa? Tudo bem, mas tudo bem. Vamos falar também de uma data comemorativa que você participa sem querer. Uma maravilha. O ano novo. Beleza, você não quer participar do ano novo, você fica em casa, você não quer se juntar com as pessoas que estão fazendo a algazarra, né? Principalmente seu vizinho, que ele é o que faz mais algazarra nesse dia. E você participa até sem querer por causa das porras dos fogos de artifício. Uma maravilha. Você quer dormir meia-noite cacetada. Né? Você vai dormir, mas começa aquele pipoqueiro, papapapurro, você não consegue dormir com aquilo. Você fica puto, ou seja, você tem que levantar e acompanhar o show pirotécnico. Pirotécnico? Ou o nome já é uma coisa desagradável. Né? Show pirotécnico. Tipo, aí, irmão, ali, ó, na pirofagia? Não, mas eu fiz a proeza de eu conseguir fazer a proeza de dormir no ano novo. Eu não sei como, eu acho que meu sono é muito pesado, mas eu lembro muito bem, eu estava de azul, eu estava com uma blusa de frio azul, eu fui assistir Sobrenatural no SBT. Assim que acabou o episódio, eu apaguei a luz e dormi, e só fui acordar às 6 da manhã do outro dia. Acho que foi bem interessante, porque agora eu posso me orgulhar e falar, cara, ano novo é uma merda, mas eu dormi. Eu Ele é o único que consegue dormir no ano novo, só sobre efeitos de morfina. Porque, não, sem sacanagem, o show pirotécnico do ano novo é uma coisa que você participa sem querer. Você tem que levantar pra acompanhar o show, porque é brincadeira. Ou então, beleza, Natal, ano novo, assim também, sempre junta aquele negócio assim, aquele momento familiar, cara. Isso é chato, é uma merda, mas tudo bem. Não. Sempre tem uma pessoa junto àquela família toda, tios. Sempre tem aquele fofoqueiro assim. Chega em você, e yeah, é tipo um primo. Principalmente sempre tem o primo, tio, sempre assim, tem o tio que fala bem assim, e aí o Bilal? Sempre. Sempre, velho. E aí o Peru? Aff, velho. E aí, tocando muito punheta pra vizinha? É, sempre assim, velho. Sempre tem o tio assim, velho. Não, cara, tem que ter. Se não tem, não é ano novo. Não é, é verdade. Ou fala bem assim, ó. Nossa, tá pegandão, né? E as namoradas? É. Porra, pegando todas. O seu tio acha que você nunca cresceu. E sempre acha que você é aquele menininho de 3 anos que ele viu há séculos atrás. Que ele pode te ensinar a descabaçar uma garota. O Tuti hoje tá. Tuti hoje tá inspirado, Tuti veio de avião, ele tava no Rio de Janeiro, veio aqui pra Brasília aqui, passar um tempo aqui, ele veio inspirado. Na cabeça dele. Brasília, turbulências no avião. Tuti, você tá bem? Não, eu só tô falando assim, porque os tios, eles acham que tem um poder de ensinar o garoto a ser ninfomaníaco. É impressionante, o garoto pode ser o quão inocente puder, mas você tem 5 anos e seu tio vai falar assim, ó, tá vendo aquela garotinha ali? Chega nela, você chega com charminho, né? Aí dá uma Coca-Cola, né? Não é cerveja, Coca-Cola. Só se aí você vai se envolvendo, depois dá uma bitoquinha, né? Mano, é verdade. Eu tenho 5 anos, eu não tenho pegada, eu nem sei. Tios, por favor, eu não quero ser que nem vocês, eu não quero ensinar crianças, eu quero ser um cara legal. Não quero precisar pagar uma puta antes de 2012. É verdade. Ainda tem aqueles tios que falam bem assim. E aí, já tá com o cabelo já, não saca aí? Já cresceu porra, o cabelo? Porra, é já? Foda. É foda isso, né, velho? Sempre tem que ter isso, velho. E aquelas tias que acham que você também nunca... Que você nunca cresceu e que você vai se importar se você não ganhar presente. Tipo, as crianças todas lá, eu ganhei um presente. Aí as tias ficam lá, olha, Rafael, a gente trouxe, a gente... Deus, mano, você fica chateado. Não, eu não me importo mais, velho. Deixa eu sair dessa roça, deixa eu ir pra uma festa, por favor. Tia, sua maravilha, principalmente aquelas que apertam a bochecha. Por favor, tia. Você está me ouvindo aí? Por favor, não aperte mais a minha bochecha, tia. Eu tenho 21 anos. Como? 20 anos. Deu. Mas por favor, não aperte mais minha bochecha, porra. Ainda fala que é um gatinho, né? Pois é, não. Aperta a bochecha e fica com a bochecha pra cima. Que família. Não, assim, eu acho que a família tem o poder de destruir sua autoestima. Se a sua mãe fala o quanto você é lindo, cara, significa que ela tá querendo evitar fazer você pensar, você descobrir que você é feio. É verdade, faz sentido, mas... Isso aí. Bom, e sempre nesse meio familiar, assim, nesse meio familiar de Natal, Ano Novo... Agora, principalmente Natal, uma coisa que eu não suporto no Natal são aquelas musiquinhas natalinas... Isso é uma coisa maravilha. Taran, tan, tan, tan, tan, taran, tan. Meu Deus, não. Isso irrita, cara. É, aquela do Jesus lá. É. Noite feliz. Ai, Deus. Noite feliz. Será que não renova assim, não? Tipo, sei lá, não renova as músicas do Natal, não? Botar um Noite feliz. Não, noite feliz, sei lá. Não pode ser dia feliz. Não sei, inventa outra música. Tem que ser as mesmas músicas de séculos atrás, que até minha avó escutava. Bruce, cara, isso, Soneca isso, fez. É, Deus Menino? É, Deus Menino. É. Nossa, quanto tempo eu não canto essa música? A pessoa não gosta da música, mas ela decora. É que nem as músicas do Cine, cara. Você, se já ouviu alguma vez... Você não, por mais que você odeie, você não vai conseguir esquecer. Mensagem subliminar, você, né, velho? Vai martelar na sua cabeça. Aposta um beijo que você me quer. E não se preocupe, sei lá. Alguma outra pessoa irá fazer uma música legal. Beleza, e também tem aquelas talvez coisas pode. Chatas também, tipo, sei lá, de propagandas do comércio. Tipo, sei lá. Mourão Eletros, não sei o que. Oferta de Natal. Começa em agosto o Natal dele. Você pode perceber isso. Já começa as ofertas de Natal em agosto. Aí já vira um ano e vai virando assim. Nunca acaba o Natal pra propaganda de móveis e eletrodomésticos. Pois é. Eu acho que quem mais fatura nisso é a indústria de gorros de Natal. É, também. Mas eu acho tem que. Tem gente tosca que sai na rua no calor. Tipo, principalmente no Rio de Janeiro, um calor de 40 graus e alguém tem, pode sair com um gorro de Natal. Por mais que seja, sei lá qual é aquele tecido. Porra, velho, aquilo é 5 reais. Você gosta de mostrar que você pegou uma coisa de 5 reais pra sair na rua e falar, ah, é meu espírito natalino. Não, cara, que merda. Não, mas tem várias coisas no Natal assim que... Principalmente quando eu era pequeno e tipo eu não podia sair ainda. E aí era Ano Novo e Natal, e a gente ia pra roça, saca? Aí tipo, reunia todas as crianças lá, entregava os presentes lá pra criança lá, e todos os pais, tios iam sair, deixavam as crianças lá com a avó e os pais iam lá pro Réveillon lá. E as crianças ficavam lá assistindo, alugava filme, levava todo mundo pra alugar filme. E aí deixava a galera lá, as criancinhas tudo lá, cadê meu pai? E o pai lá na festa lá. Sacanagem isso, né, velho? Tipo, é muita sacanagem. Levar os moleques pra roça enquanto a gente vai pra boate, mas tudo bem. Uma coisa que eu não suporto, aposto que ninguém mais, além de gente velha e seus pais, que também podem ser velhos ou não, mas todo pai tem que adorar arroz à grega e te forçar a comer no Natal. Sempre no Natal, assim, sei lá, tem a tia também, a tia que resolve a parada do Natal, esses momentos que a gente fica. Ela vai ligando pra todo mundo, beleza, vai trazer refrigerante, mais alguma coisa. Você vai trazer refrigerante, mais alguma coisa, mais maionese, mais o Chester, beleza. E depois chega aquela grande hora, sempre sobra pra sua família fazer aquele arroz com uvas passas, uma coisa linda. Ai, também os milhos, as ervilhas. Cara, não tem como levar só arroz branco pra isso, não. Pessoas não gostam de uva passa. Por que o arroz tem que ser decorado? Não, Engraçado, engraçado que eles querem que você come isso quando você já tá com 2 litros de refrigerante na bexiga, cara. Você tá com uma puta vontade de mijar. É quase meia-noite, eles querem que você coma arroz à grega E você, porra, me deixa mijar. E você chega no banheiro e tá seu tio ninfomaníaco que te ensina a pegar as garotinhas e tirar o cabaço delas. Tá ele lá soltando mijão. Aí você bate na porta. Calma aí, já vou deixar você tocar uma. Eu não, cara, só quero mijar, por favor. É triste. Isso já também é triste. Por que tem que levar um refrigerante, velho? Tem que sempre levar um refrigerante. Sei lá, não pode encarregar uma pessoa de levar os refrigerantes pra depois levar as outras coisas, não? Não, tem que, toda a família tem que levar dois refrigerantes, beleza? Aí sempre um Coca e um Guaraná, ou um Coca ou um Fanta. Sempre tem que ter isso. Sempre sobra o maldito refrigerante. Porque sempre tem que ter aquele, ah, é, olha que lindo arroz decorado com uvas passas e maçã e não sei o que. Faz um arroz normal pra mim aí, velho. Ah, não, sério mesmo. Pois não, não é, tem arroz normal. Engraçado também, na maioria desses aí não tem feijão. É arroz e peru. O arroz e Chester. Não tem o feijão! Não tem feijão! Não tem feijão. Um alimento composto de ferro. Não tem no Natal. Não tem pra você comer feijão. Uma coisa linda também. Ou você come arroz e Chester. Ou arroz e peru. Fala em Chester. Vocês, como é que é um Chester? Porque eu nunca vi um Chester, cara. O Chester é tipo... É porque ele é um frango, só que... Eu nunca vi temperado e recheado. Ele é cheio de... Tipo, de coisas... como é que fala? Que não é natural, saca? É tipo, cheio de... De remédios, de antibióticos. Modificações. Passa por uma... Passa por uma etapa científica em que eles injetam coisas nele, mas nada de heroína não, só alimentos. Injeta as paradas nele e tipo meio que prende ele num lugar muito pequeno, pra que ele não possa se movimentar e a carne dele cresça macia e não e o músculo não fique rígido. Por isso que é o Chester, que é grande. Então pra você... que nunca viu um Chester vivo, estaremos procurando imagens do Chester, procura-se Chester, beleza? Estaremos procurando Chester, imagens dele para colocar para você ver, porque você nunca viu Chester vivo, sempre ele vem empacotado lá, Chester temperado, eu nunca vi ele vivo, temperado eu já vi, mas nunca vi. Pois é, eu imaginava, quando era pequeno assim, eu achava que Chester era uma espécie de frango, mas eu não entendia por que ser Chester o nome. Até hoje eu não sei por que Chester. Mas sério, eu pensava que, assim como existe frango, galinha, pato, existia um Chester, uma coisa russa que vivia, sei lá, junto com as galinhas, só que no canto, mas escondidos. Tem uma coisa que me irrita também nesses feriados comemorativos, que é o carnaval. Véi, cara, toda vez aqueles desfiles de escola de samba, velho. Vai fazer uma coisa, velho, produtiva, por favor, velho. Tipo, as pessoas ficam no feriado, velho. Feriado gigante, velho, pra ficar vendo aquelas pessoas lá, vou eu. Ah, não, sério, não dá, velho. Não, vamos reconstituir uma ida ao sambódromo, pros cariocas. Uma ida a Sapucaí. Você vai sair de casa, primeiro você paga não sei quanto, sei lá, R$30 só na arquibancada, né? Por aí. Você sai de casa, se você for pegar um ônibus, vai pegar um ônibus lotado com gente gorda de abadá, suada e peluda, fedendo. E depois que você desce do ônibus, você vai pra mais gente gorda, suada, de abadá e peluda, fedendo também. Pra ver, de longe, alguma coisa brilhando com umas formiguinhas se mexendo. Qual a diversão nisso? Porque assim, eu sou muito mais... deitar na minha cama, virar, dormir, fim. 4 dias direto assim é bem melhor do que eu ir no meio de muita gente de abadá, suada e peluda. Fedendo. A algo que tem um cheiro muito ruim, que eu não consigo nem definir. Isso, porque o... Chester podre. Porque o Tuti já viu, né? Todos os feriados comemorativos, se ele pudesse, ele passava dormindo, tipo. O Réveillon, com certeza. Dormindo. Natal, tira essa uva passa, deixa eu comer meu arroz puro e vou dormir. O carnaval, isso aí. Que eu for no sambódromo, deixa eu virar pro canto e dormir. Fato. Resumido, né, Tuti? Pois é, dormir faz crescer, dormir. Ó, você cresce pelo no saco, cresce pelo no sovaco. Aí o seu tio pode falar. Ó, você que é molequinho, dorme, cara. É, aí se você dormir bastante, né? Sério, durma, faz bem. É melhor do que ir no meio de um monte de gente fedida, Chester podre. Jaider, nos conte um pouquinho das suas lindas histórias de Natal, porque o Jaider tem umas histórias maravilhosas. Não, tem as histórias maravilhosas. Você também é aquela sua mãe, sei lá, ela pega as sobras do Natal, ou seja, você vai, você leva dois Chester pra casa da sua tia, ela fala, não, aqui já tem Chester demais, melhor você levar de volta, beleza? Você leva de volta pra sua casa, você vai comer Chester no almoço, Chester no jantar, sopa de Chester, Chester com pão, Chester. Você vai comendo Chester, farofa várias vidas. Chester. O Chester, você vai comendo pão com Chester, sopa de Chester, Chester bolonhesa. E não acaba mais o Chester. É uma coisa sinistra isso, mas tudo bem. E quando acaba o Chester, tem que ter um idiota e falar: poxa, nem deu pra comer o Chester. É, tipo quem? Quem, tu? É, eu não. Deve ser seu tio. Aquele seu tio gordo e tarado. Que fica com falando milão, minha piroquinha. E a piroquinha. Provavelmente ele. Se não ele, a sua tia que aperta bochechas, que já tá cansada de comer Chester. Tá bom, para de falar da minha família. Não, eu digo a sua tia, mas eu digo a sua tia também, ouvinte. A sua tia gorda que aperta também bochechas. Desculpa. Tome cuidado com ela, ela não vai cansar de comer Chester. Você tem que dar um estoque de Chester. Mas carnaval é uma coisa. E no carnaval também é aquele momento em que, sei lá, é tipo que renasce das cinzas músicas carnavalescas, que é uma maravilha. Puta que pariu. Tipo, aquelas músicas, a pipa do vovô não sobe mais, você já tinha esquecido da pipa do vovô e ela volta a subir de novo. É maravilha, só sobe no carnaval essas músicas assim, e também surgem novas músicas, aquelas músicas que você não aguenta mais escutar, tipo Rebolation, que surge no carnaval. Surgem músicas terríveis no carnaval. Vamos ter que banir as músicas do carnaval, porque são, sei lá, degradantes para o resto da sua vida. Você viu a música que o Neguinho da Beija-Flor fez, velho, no carnaval? Pô. Fica fazendo, falando. Ele... Mulher. Só isso. Cara, onde que repetir uma palavra, tá, no funk, mas beleza. Onde que repetir a mesma palavra um monte de vezes em um ritmo é uma música que... se considera geral, que o país pode ouvir e admirar. Cara, isso não é uma coisa boa. Essa música só ficou famosa porque... é o Neguinho do Neguinho. É do Neguinho da Beija-Flor. É. Se fosse um preto qualquer fugido, sem racismo. Só tô falando, é porque o cara já é Neguinho, então qualquer preto que fizesse já não seria mais nada. Seria só uma música de um cara falando mulher mil vezes. É, exatamente. Melhor que uma mulher, só duas mulheres. É, mas quem sabe não faria sucesso, né, velho? Se o Rebolation fez, o Creu fez. Eu não duvido de mais nada. Tô pronto. É assim, primeiro de abril é uma coisa chata ao mesmo tempo. Não, é divertido, porque você tem uma razão pra você falar uma mentira qualquer. Mas eu também fico puto, porque de vez em quando você, sei lá, você acorda. Aí você toma esse café. Eu tenho que dar todos os detalhes, porque é divertido fazer isso. Mas beleza. Aí você vai falar com... mas pulando todos os detalhes. Você vai falar com um amigo seu e ele fala do tipo... velho! Ganhei minha amiga pela tua bicicleta. Porra! Que eu vou fazer? Não, tô zoando só. Primeiro de abril. Sempre assim, velho. No ensino fundamental, principalmente, velho. Ô, velho, que tosquice, velho. Chegava lá, tinha uns que usavam as piadas mais toscas, né? Que falava, tipo... caraca, minha mãe ganhou na Mega Sena. Aí ninguém acreditava ele. Primeiro de abril. Mas tinha uns que inventavam... tinha um que inventava cada coisa, velho. Tipo, não, aí eu coloquei o nome da professora com um papelzinho lá no congelador pra ela faltar. Ela faltou, mano, não sei o que. Ah, não. Primeiro de abril. É isso aí, galera. Está acabando aqui o nosso programa sobre datas comemorativas. Você já pegou o gabarito aí também. Para você acompanhar agora a sua data comemorativa, agora não acredite mais nenhuma piadinha de 1º de abril. Peça para sua tia não pedir arroz com uvas passas dessa vez, fala, tá? Fala pro seu tio não falar do seu pinto. Seu tio não falar do seu pinto. Deixa o seu pinto. E nem a sua tia apertar sua bochecha. Beleza? E é isso aí, galera. Vamos ficando por aqui. Conclusão, Rafa, desse podcast hoje sobre datas comemorativas. Olha, eu acho que as datas comemorativas estão aí para reunir os seus familiares e ainda apertarem sua bochecha, falar do seu peru e ainda comer arroz com uva passa, que você não gosta, aliás. E também acho que 1º de abril é uma data que ganha na Mega Sena, não, 1º de abril. Então acho que é inútil e obrigado, beijos. E queria deixar, abrir aqui um parêntese nisso, agradecer aí pelos e-mails da galera aí, né, não, Jair? Milhares de e-mails que não recebemos. Então mandem e-mails, por favor, tá, galera? Pra gente ter opinião aí sobre o que vocês estão achando do podcast, críticas, dicas, ameaças de... Ó, tudo que vocês quiserem falar aí que for produtivo, por favor. É isso aí. Tucci, sua conclusão sobre datas comemorativas de hoje? Minha conclusão foi que meu tio, ele... Eu acho que ele se interessa demais pelas minhas partes íntimas. Acho que tio... Tem um fundo pedófilo, mas eu não ligo. Também descobri que muita gente odeia Chester, mesmo comprando demais. Refrigerante demais faz mal. E que crianças são muito idiotas na hora de fazer uma mentira. Então, é triste. 1º de abril não presta. Ai, que Chester não existe. O Chester não existe? Não, o animal não existe, pelo menos. Coloca eu o nome nunca dele vou sair Chester, pra caçar um Chester. Nunca vou criar um gado de Chester. Um chesteiro. Como é que é um conjunto de Chester, assim? Tipo, boi e boiada. De Chester? Eu acho. Tio chato. Tia, casa da tia, geladeira da tia. Boa. Boa, então minha conclusão por isso é... Por favor, tia. Não devolva o Chester, a gente faz, mas é pra você. Por favor, não devolva, porque senão a gente vai ficar comendo Chester um mês de Chester, tá bom? E é isso aí então, galera. Continue mandando e-mails. Vou agradecer aqui o e-mail das Lojas Americanas, que mandou pra gente aí uma promoção de televisão. A gente não quer, muito obrigado. E também pela Buy Tênis aí, que ofereceu um tênis Nike Shox, mas também é muito caro, a gente não tá interessado, beleza? Mas continue mandando e-mail, galera. Continue mandando e-mails sobre, sei lá, dicas, sei lá, um próximo tema que você até gosta, você fica debatendo com seu amigo lá, se gostou do tema, pô, vamos pedir pra ele debater um tema lá, por que não? carambacast@hotmail.com, a gente vai estar lendo lá, vai estar respondendo, beleza? E é isso aí, galera. Um tio que fica falando do pinto do seu sobrinho, muito obrigado. É, não dá linha pra ele também, se ele perguntar, cara, você fala, não tem nada. Aí daqui a tipo, pouco você vai ficar falando do pinto dele, vai ficar falando do pinto dele, e daqui a pouco ele vai perguntar, tio, como eu nasci? Daqui a aí pouco, você se vira, mano, se vira aí. E é isso aí, galera, vamos ficando por aqui, CarambaCast. Adiós, até o próximo programa. Caramba, olha o que eu tô vendo aqui, ó. Caramba, Rubinho ganhou a prova, velho. Não é brincadeira, 1º de abril.